192, com 7 anos de procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118, do sinal mais 5. 18953192. Busca para 2, meu pés, ajuste na 06. 2, meu pés, na 06, 3, 7. Você é livre para 1, é 2, 3, 1, 8, nem sendo de falar isso. 3, 1, 9, 2. 3367, para o curso localizador, sua esquerda, proa 150, reporte estabilizado. 150, portaria estabilizada, 3367. O chamé 6227, chama o centro de ciclo, frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 35. Zona 256, sub mantenha nível de voo 330. 3330, zona 256. 3367, complete curva esquerda na proa 125, reposta avisada. 125, reposta avisada, 3367. 3377, falou 37, chama a controle 1208, voa 8. 2081. Salvador, voa Xanana 327, São Juan no Coral. O Xanana 327, contato com a banda decolagem, subir mantém nível de voo 240, via saída de São Paulo. Gente, via saída São Paulo, solicito 180, 6327. O Xanana 327, informa que nível 180 é disponível. Xanana 327. Qual seria o nível disponível então mais baixo que o 240? 200. 200, né? 327, como final então. Gente, estudo mantenha 200, agora coordenação com o centro e fixo. Gente, 200, né? 327. Passarela de 2230, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. .327, autorizado nível final 200. 200, final 6327. Tango Kilo Romeu Oscar, sua siga. Tango Kilo Romeu Oscar, mantenha sua direta de voo visuais, corretor Veracruz, no Mi 107, ajuste na 06, atuando com a sua transponder 0140. Reposta através de tarifa. Confira o seu ajuste por equipamento. Então, 3367, completo sinal de procedimento, chame para o Salvador, presença 118, decimal 95. 95, grande direito, irmão, porta 2337. Oi, Salvador, muito boa tarde. Então, 3367, passando Simbra. Para 180, o Alfa 21. Pista 10, já 3377. Cono 2 356, sobre mantenha nível 330, chama o centro recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Oceania 327, operação para evitar tráfego, mantenha a proa 205, mantenha essa proa até o cruzar o nível de voo 180. Mantenha a proa 205 até o 180, 6327. Oceania 327, tráfego informado, agora 2 horas e 14 milhas, com o sudeste passando 140, em atenção. Paulo 44, libera direito, chame Paulo em 121 do Small Oise. Libera 219, graças a Super 3, Oceania 327, 31 milhas sul, José de Salvador, e a sua navegação na Torre de Coral. Oceania 327, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 2235, 6327. autorizado direto ao SEAD, aeroporto visual com campo, sapatão Silva Romeo Oscar. Atenção Romeo Oscar, para ingresso no circuito, Xantan, Chapador, frequência 118 do Soma 5. Torre Salvador, passageiro do Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, ponte final no 7. Reportará final no 7, Oscar. Força Aérea 5996, faça posição Coral, seu estado é encerrado, mantenha o nível de voo 180 e salva 3 ilhas. Sequência 120 e última 1. Autorizado o pouso do sul 7, vento 100 graus, 099. Uma 45, afastado 601 sul de Salvador, mantém o nível de voo 900, só encontrou Ilhéus, frequência 90-1. Ao 53, confirma o pátio 5. Libera a direita para o pátio 5, um pátio de frequência boa. Tá? Vem 6998, via chamada por mês 1, desça para o nível de voo 050. Ajuste na 096. Mike Yankee, abaixa lá? É só escutar. Alô, Charlie, Alfa Tango, Sofia. Alô, Charlie, Alfa Tango, confirme o tipo de equipamento, CLB, gestão com esse transponder 0141, contém sobre os regras de voos visuais, ajuste com 0,6. Alô, Charlie Alfa Tango, confirme o tipo de equipamento Alfa Tango 50, sobre. Confirme para o B, Papá Alfa Charlie Alfa Tango. Gente, é posto para o Dabá, Papá Alfa Charlie Alfa Tango. Papai Romeu Charlie Alfa Tango, se encha, se transponda, não recebo uma do Alfa nem Charlie. Tente manter na linha do litoral sul, reforço, parque de litoral sul, Papai Romeu Charlie Alfa Tango. Com radar 55 milhas no oeste de Salvador, chuva sobre reserva de voo visuais até o nível de voo 125, reporte para cancelamento do plano de voo. Hoje que eu não tinha autorizado o táxi 70 em posição hoje com o time do 06. Azul 6998, 2 favor a 2, meu pé tem restrições, ajuste no 096. Autorizado final do procedimento em LS3, a pressão no 0 é habilitada. Contato a dona de Ocolar, isso me mantém nível de voo 380 via saída São Bruno. 380 via São Bruno, CNM 355, vou passar de voa linda, não é presente? Após 2000, autorizado o líder, CNM 355. Gente, após 2000, vou no líder, 355, obrigado. Já passo para a modificação do plano. Azul 4198, suba para nível de voo 380. Plano de voo modificado no 905. Suba e mantenha o nível de voo 380, azul 4198. Chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 126, decimal 85. Acho na inquisição, hoje que pensa o helicóptero na inquisição. Costa, contato radar, 7 milhas nordeste de Salvador. Foi na flor do voo aéreo de Salvador, mantendo nível de voo 080. Tiante, eu autorizado alinhar e decolar com o céu no 7, né? Eu tô no 00 graus, 109. Passarro meu Charlie Alfa Santo, ciente para ingresso no circuito, chame para o Salvador, frequência 118, décima 95. Apaixonamento faz um farol de Itapuã, informa o helicóptero de comando da pista no 7, reporte visual com tráfego. Tem aqui informa o tráfego aproximando via linha do litoral para o 7, reporte visual com tráfego. O helicóptero mantendo via 7. 8 decimal? 9,5. 2,95. Bom, nós já éramos 7, mas até a posição. Torre Boa Azul 698, final de 7 milhas, visual. Azul 698, continue a aproximação, agora está livre. Nossa ordenação com o seu 36. Muito obrigado pela ajuda, amigo. Passando na sua direita, não interfere com a sua aproximação. Certo, 69. Faz o 23, decolou 10, chama controle 1 no 20, decolou 8, bom voo. 08, obrigado, eu faço mais. Acho que a Maikiank decolou 10, mantém escuta e aguarde transferência, pode visual com tráfego. Toca, Maikiank. Controle Salvador, Azul 4423, passa 1300 pés, Arvo 1. Azul 4423, contato com a dana decolagem, sub mantém nível 340 via saída Arvo 1. Gente, sub mantém 340 via Arvo 1, Azul 4423. Negativo. Autorizado o pouso pista 0, vento 100 graus, 1-1-1. Gente, tem livre pouso Azul 698. Cara, eu faço o reporte final 3-5, mantenha a separação com o tráfego. Vai reportar no final 3-5, cara, passando, tráfego. O Oscar Mike Ark está visual com o tráfego agora do... da fiscal do farol de Itapuã. Sente, mantenha, escuta, mantenha a linha do litoral no meu pé, aguardando liberação para... correção, aguardando para o centro. Oscar Mike Ark. Eu estou achando o meu pé, eu estou achando a barra. Possibilidade de proa direto para Manati? Autorizar direto para Manati, eu posso 20 mil, eu estou passando de Salvador. Passar o meu outro para Manati. Nossa, Mike, que é aqui. Para a final da 35. Cara, eu faço um autorizado para o 35, vento 100 graus, não no mais. 929, 423, possível voz de telefone. Azul 4423, vai girar o telefone. Girar o telefone, 4423, né? O 377 é o 45 no corte de frequência, boa tarde. Alfa Juliette, o meu autorizado ingresso, taxi 7 é o 45, é porta do Sanitro. Azul 699, solo 14 de Bene Direito, chama então 1121 desse colo. 219, já. Uma 097, autorizado decolar de zona 0, vento 090 graus, uma 09. Decolada 10, bom dia. Canal 97, decolou 1-6, chama controle 120 desse canal 8, bom voo. 1-208, grato, uma boa tarde. O 1-097. Controle Salvador, voo 1-097. 1-097, contato com a tela de colagem, subiu uma PM, voo 3-0, via saída do 1. 3-0, Arbor 1, muito boa tarde, 1-097. Autorizado, o alinhado e falado com 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-0. Aí você cola da 1-0-0. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee. No atraso do conhecimento de controle no setor, frequência de auto-ordenação. Azul 4423, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Decolou 2-0, chama controle 1-2-0, decimal 8-1-2-0-8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Alfa 3-1-5-5, nação, o cruza 1100. São 3-1-5-5, contato a dela decolagem, subiu mantendo o voo 3-2-0 via saída de São Paulo. Fala 320 via São Paulo, 3155. Colos 23, chama contra a Nilo, 3018, bom voo. Obrigado, tá 478. Controle, boa tarde, tá 4778, decolado, praticamente em pé, saída PUC. É o 4778, contatada na decolagem, se mantém nível de voo 330 e saída PUC. 330 PUC, quando possível, Aracaju, 4778. Vem, Chaguete. Zero 097, copiou o controle? Zero 097, centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Zero 4778, vou entrar no Jamo. Obrigado, vou no Jamo, 4778. Então, 4778, tráfego 10 horas, 29 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 080, Charlie 208. 79, do Carlos, 4778. Então, Mike Eco Alfa, tráfego 13 horas, 24 milhas, rumo nordeste, é voo 320, subindo para o nível de voo 330, passando 4.500. Passou de aferir, varia a moto e passou 3.5. 3.5, 5 watts, coordenação ao centro do Recife. Então, 4778, tráfego superado, vai direto a Aracaju. Curvado Aracaju, 4778. Capitão Mike Eco Alfa, tráfego superado. Nós 083, via chegada ponto, desça para 4.000 pés, ajuste no 016. Você está presente para 4.007, azul 9083. A 5919, via chegada a ponte, desça para o nível de voo 080, ajuste na 016, redução para 2409. 155, chama centro Recife, frequência 125.1, Altena 128.35. Controle Salvador, boa tarde, o Xanem 6314, decorou, passando 1400, na sua escuta. O Xanem 6314, contato Altena, decolagem, via saída Momo, suba e mantenha nível de voo 070. Restrito ao nível 070 no perfil da saída 6314. Quando possível, senhora, se puder coordenar a proa de código 11, agradeço. Mantém inicialmente o perfil de saída, o Xanem 6314, está no trato do 10 horas e no 8 milhas, rumo sudoeste, mantendo 080, pare 208. Ciente do tráfego 6314, descendo cor à esquerda no perfil. Passando Mike Acuoca, tráfego 12 horas, 1,6 milhas, o noroeste, subindo Recife ao 070, reserva 320. Chama o centro Recife, frequência 126.5, alterna 125.45. Somente um voo. Bono 620 irá manter o nível 060 até 20 milhas de Salvador devido ao tráfego realizando cruzamento. Estou conforme casa, pode conseguir subida, já. Tudo bem, mantenha sem restrições, nível de voo 340, essa linha 314. 340, autorizado. Encerram dois tráfegos no perfil da chegada Bosque, em aproximação para Salvador, assim que for cruzar o nível para autorizar o direto Petrolina. Desça para o nível de voo 050. Boa tarde, Bruno 620. Bruno 620, contato com a dona decolagem, estive mantendo nível de voo 370 via saída Fuca. Ok, via saída Fuca, a estação 370, voo 1620. 24206, via sacada por médio 1, ajusta para o nível de voo 060, ajuste ao 06. Mantenha inicialmente por si o número 3 na aproximação. Contagem, o CA 3367 contra 109. 3367, autorizada a linha de colapso 10. Após a decolagem, ela mantém o nível 060 até 30 milhas de Salvador devido a tráfego realizando o cruzamento do ponto. O vento é 100 graus, 10 noite. 7 milhas alinhado e decolar. Confirmando restrito 060 por 30 milhas. Colônia 3 e 4, autoridade direta, Petrolina.